guitarra. Sucesso, Zanetti Cristiano. Vem no clima. E você que fala de uma cara que pra mim já deu. E foi bom enquanto durou o que a gente viveu. O ex falou. Você está ouvindo a banda Fase Nova e está próximo ao seu destino. Eu tô pronto para responder o que ela questionar. Se o enjoei perdeu a graça, se eu deixei de amar. O ex falou. Você chegou ao seu destino. Bem! Não me faltam forças pra descer do carro e entrar na casa. O que me desarmou foi ela me falar. Depois de um beijo, a melhor hora do dia é quando eu te vejo. Cuida! Eu fui pra terminar, mas terminei sem roupa, beijando na boca. E agora pra outro, o que é que eu vou falar? Eu fui pra terminar, mas acabei fazendo amor. Prometendo que ia voltar. Não sei onde vai parar, mas não dou conta de parar. Cuida, menino! Casa, o que me desarmou foi ela me falar. Depois um beijo, a melhor hora do dia é quando eu te vejo. Cuida, vem! Eu fui pra terminar, mas terminei sem roupa, beijando na boca. E agora pra outra, o que é que eu vou falar? Eu fui pra fazendo amor e prometendo que ia voltar. Vem, quero ouvir. Eu fui pra terra. Só os apaixonados vão cantar comigo, vem. Mas aí. O quê? Mais uma vez. Eu fui pra demais, gostei, viu? Eu fui pra terminar, mas acabei sem roupa. E agora pra outro, o que é que eu vou falar? Eu fui pra terminar, mas acabei fazendo amor e prometendo que ia voltar. Não sei se isso vai parar, mas não dou conta de parar. E segura essa guitarra! Isso é Fase Nova ao vivo! Meus parceiros de Estação da Rocha, Danilo! É meu parceiros! China Cedês! O nome da fera é WM Produções, Wesley Magnata!